proteções. Ok. Boa tarde, do 620. Bruno 620, boa tarde, autorizado Táxi Pimenta e Táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 620. Meatriz 14, complexo MTR1 no 8 decimal 95. Espera no zero pronto. Meatriz 155, mantenha o ponto de espera. Tem um segundo tráfego, um Airbus da Chané. Boa tarde, Oxenai 6314, continue na final, no zero e agora a autorização de todos. Não pescuta, 6314. Corre, isso é 3155? Siga, 3155. Após o pouso do trânsito dos aeronaves na final, ele precisa de manter decola sem autorizado. O Airbus da Oxenai já está praticamente externo, ok? Aguarde. Tudo bem, vai aguardar. Tá 3835 no solo 45. Ao livrar, chame o solo 21 no decimal 1, né? Ele é na Fox 21 na boa. Solo Salvador, boa tarde, tá 3835, livrou na Fox. Tá 3835, boa tarde, autorizado táxi. Via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, reporte. 3835. Azul 41, 3 na guarda, hora para o estiver aqui acionamento. Próxima Juliette, 620. Taxi Alfa, with speed 2009. And send now for the level 100. Delta Fox, livre táxi via 17, chame alinhado e pronto. Após o Airbus da Oxenai na final, autorizado a alinhar e manter, autorizado 55. Sim, você está 3 anos 55. Após o Airbus da Oxenai, autorizado a alinhar e manter no zero. Ali Alfa, tenta se fato, levo 070. Decimal 1. Comete. 3192, vista 2010, ajustado 1903, livre LF, exuda pista 10, reposta no curso do localizador. 2103, chama na estabilizada, localizador 3192. Apatango Mike Charlie Alpha 112, 3000 feet, altimeter setting 1013. 3000 feet, 1213, Mike Charlie Alpha. 1966, autorizado alinhar e manter, ao no zero. Alinha 0009, beleza. Meu Tese Lua, você é autorizado a estudar 500, pega a parte visual com o farol de Itapuã. Delta Fox, livre decolagem da 17, o vento 1 no... O vento é 080 graus, 1 no 2 nós. Exame 55 decolado ao 49, chame o controle, 208. Controle Salvador, 3155, boa tarde. Então, 3155, contato rolando a colagem, submantenha nível de voo 320, passando 2000 pés, autorizado voar na cruz de Leda. 320, 2000, voa Leda, 3155. Autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, quando o próximo chame torre em 1, 18, decimal 95, ajuste no zero no 3. O 1620, após a passagem de Rui da Vianco, autorizado ingresso parte principal via Juliette, posição 1-0. Pois, passagem da Vianco, prossegue 1-0, ou 1620. 3835, sigo o Boeing 737 da Boa Frente, via Juliette, parte principal, posição 08. Segue o voo, Juliette até 08, tá? 3835. E o Xenem 6314, seguirá as boas da TAM, via Juliette, posição 07. Ativo, pegar a nave da TAM, estando Juliette, na posição 07, graças a 6314. Azul 4131 no solo. Eco Delta Fox na pista do controle. Tente manter sobre a área de voo visual, no meu pés, atenta ao hotel Juliette Serra. Lança 065, agora nessa posição de 12 horas, 5 minutos, no meu posto, pela pôr em Salvador. Vai manter no meu pés, via corredores, porém não visual do trás. Salvador, boa tarde, ao pé 3676. Tenta até Juliette Serra, visual com o mesmo. Andres 676, contato com identificação, desça nível de voo 050, na prova de TAP. 50, TAP, 3676. Até Juliette Serra, está completamente formado, agora na sua posição de 12 para 1 hora, 2 milhas, 1 a 1000 pés. Autorizado chamar a torre 1 no 8, decimal 95. É o Delta Fox está completamente informado. Agora a posição de 12 horas, 1 milha, 1 oposto. Reporte passando o farol da barra. Ativo, está visual do braço. Autorizador direto para já no mecanismo. Autorizado, é o Delta Fox, reporte visando a CTR. Ativo, reportado na CTR, Delta Fox. Controle, boa tarde, chegou no 966. 1966, a sua identificação. Estabilizado, estou 3192. 3192, complete e chame torre 198, decimal 95. 1996, boa tarde. 1966, desconsidere, assim agora em contato radar, sobre mantém nível de voo 370 e passando 2000 pés, vai na proa de jama, informe que eu não recebo o seu modo Charlie. Agora recebo, passando 2200 pés. Ok, eu posso passar 2000 para o Rajão? Você está voando Jama agora, voo no 966. Gente. Pode chamar Alfa, sentence 2006, please ler o X-ray runway 10 report, estabelecimento localizado. 2006, report, estabelecimento localizado, mais para Alfa. Salvador, muito boa tarde, Oxana R6355, ciente da Oscar, para autorização Guarulhos. Oxana R6355, boa tarde, confirmará os chamados de Costa de Fora? 18, 13. Gente, Oxana R6355, aguarde coordenação, ainda não passou o plano de voo. Aguardando minha hora, 355. Tráfego helicóptero no setor sul do campo, na linha do litoral, não interfere no pouso. É, espera um pouco. Quando possível, informe seus sinais de pouso. Ó, o sair da próxima, senhorita. Essa é a porta. 1890, copiado. Controle Salvador da 3155. Prossiga. Coordenação com o centro, por gentileza, pro de Mótima. Até a Vila Terra, mantendo a vertical do farol de Japão, 510. Vamos lá, seu Mike Celialfa. Mike Celialfa, complete ele contact the tower, sequence 118.95. Tower 118.95, Mike Celialfa. 3676, reautorizado descida 2000 pés, ajustado 1903, autorizado o final do procedimento LFXO, adaptador já posto no curso do localizador. Ok, 1003, 2000 do apartamento estabilizado, 6676. Visual, with right base light for runway 17, sir. You are ready now for change your shop plan? Yes, sir, we can hear it now. Flight plan cancelled at 5-6, abandoned final runway 10 with left turn, report final runway 17. He is executing left turn and we report one final runway 17, Mike Charlie Alpha, bending it down and lock it. Roger. 6327, pode alinhar, sir? Sim, 6327, autorizado, alinhar e mantém 10. Sim, mantém 10, 6327. 3192, solo 5 mission, eu solo. 2-1, décima 1. 2-1, 1, boa. E Cubase? Após dizer o Cubase, 3-1-5-5, uma boa tarde. 3192, boa tarde. Autorizado táxi via táxi em Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3192. Táxi. Número 31, no confirme POB. Autorizado o táxi até o ponto de espera da pista na 0 via táxi Índia, quando próximo a torre em 1-18-95, ajuste na 0-3. Decolar do 10, 20, 080 graus com 1-1, né? 6355, solo. Siga pro 6355. Confirmei destino? Guarulhos. Sim. 3192, se aproximando da Juliette. 3192, prossiga via Juliette, posição 05 indicada. Juliette para o 05, direção 92. We runway 17, wind 090 degrees with 12 knots, QNH 1013. Here to land runway 17, Mike Charlie Alpha. Escuta, tá 3092. 327, decolado ao 59, chama controle 120, decimal 8, com voo. Controle Salvador 208, 327, obrigado, já. Eu vou 1097, já, informação 1, autorização com. 1097, aguarde cópia com fins como número 2. Aguarde, seria saída feliz. É 6355, pronto, cópia. Cópia 6355. 360. Saída da EL, Leda Mótima, Pífano 0, curva direita. Transponder 5157. Frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Visualizado Guarulhos, nível 360, virada do plano, saída da EL, Leda Mótima, curva direita após decolagem. 5157, transponder 20, decimal 8, controle. 6355 do Oceané. Chaleiro 6355, protegimento correto, reporte pronto, claro que chega acionamento. Agora pronto, grato. 1097, pronto, passe. 0097, pronto. Autorizado com fins via Peso Lu 21, nível 361, meia zero. Saída árvore após a posição elefa, pista 0, curva direita. Transponder 5146, frequência do controle em 120, decimal 8. Autorizado, nível 360, pelo peso do 21. Decola pista 10, curva direita, sai da água, transição elétrica. 1046, transponder, controle 120, ou 1097. 1097, protegimento correto, reporte pronto para o SPEC e acionamento. Recordará, 1097. Então, para onde corão, minha 37220, obrigado. Sinal da 1-7, passado, travado, até o Juliette Serra. Gente, livre pouso, vento 1-0-0, graus, como 2-9, altímetro 1-0 no 3. Juliette Serra. Voo 4-1-3-1, decolado ao 0-1, chefe controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 3-0-8, obrigado, boa noite, senhor. Bom dia. Controle, boa tarde, azul 4-1-3-1, na Dael, passa mil pés. Azul 4131, boa tarde, contato radar na decolagem, super V, saída da EL, transição Mótiva, para o nível de voo 320. Da EL, Mótiva, sobe nível 320, o azul 4131. Patango Eco Delta Fox, que é sobre o espaço aéreo Classe Azul, para construir coordenação com os tráfegos locais, é um bom voo. Serra, Sola 02, livre táxi, parte 4. Localizador Campa Vista, 3676. Chama agora a torre 118, decimal 95. 895, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, é o 3676 da Terra estabilizando para o Campo Avista. Boa tarde, TAM 3676, reparte externo. Sim, valeu. Externo, trem checado, 3676. Tá 3676, livre pouso não no 0, ventou no 00 graus, escondo 2 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso não no 0, 3676. Frequência livre. Chinema 327, solicita nível 160, sentido final. É só autorizado no final 160, a Chinema 327. Sim, 160, autorizado, 6327. Lima Kilo X3 está pronto para iniciar o lançamento. Lima Kilo X3 é autorizado o lançamento. Reporte para a descida. Reportado. Tático, lugar do lançamento. General Oscar Whisky, altímetro 1-0, 1-3 ali, mantém 1-7. Patrono 66, controle Salvador. Tem a identificação dessa via chegada a Mare para 2 mil pés, altímetro 1013. Dia, é 2-1-4. Para a descida, o Lima Kilo X-Ray. Passando o Lima Kilo X-Ray, desça para o pessoal do circuito de tráfego em Veracruz, reporte cruzando 3.500 pés. Reportaria, X-Ray. Oscar Whisky, linha de cola da 1-7, ventou no 00 graus, como 2 lá. O 3676 no solo 07, ele veio à direita, chama solo 1-2-1, decimal 1. 2-1, 1 no console, obrigado. Foi bravo, Serra Serra, controle Salvador. Peça para o meu Bravo, Serra Serra, mantém condições live, 500 pés, altímetro em Salvador 1013, acione o código transponder 0143. Acionado 0143, para o meu Bravo, Serra Serra, confirmando que terá mais um Robson 66 e o destino Salvador. Afirmativo. para Oscar Whiskey, decolado ao 08, um controle 120, decimal 8, bom voo. Para controle 120, decimal 8, November Oscar Whiskey, obrigado. Azul 4131, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, TR 133, décima 25. 1251, alterna 13325, azul 4131, obrigado. Salvador, November Oscar Whiskey. Salve, November Oscar Whiskey, controle Salvador. Mantenha condições de slide, M6, via corredor chefe, reporte para o da Barra. 193, corredor axé, reportará para o da Barra, November Oscar Whiskey. Para o 097, táxi até o ponto de espera da pista no 0, via táxi to India. Próximo ponto de espera, sobre torre 118, decimal 95, altímetro 10013, bom voo. Gente, livre táxi de India, no ponto de espera, chama a torre 225, ajuste 103, muito obrigado, boa tarde. Sou Juliette, 37, bem-vindo. 37, sou Juliette, portal 09. Essa Juliette programa. Controle o azul 4166, libera velocidade. Azul 4166, velocidade é libera. Gráfico 4166. Salvador, boa tarde, voo no 097, pronto, no ponto de espera da 10. Boa tarde, voo no 097, linha decola do 10, vento 100 graus, como 2, 9. Linha decola, função 0, voo no 097. Errado, 55 milhas, tudo oeste de Salvador, chama agora o controle Ilhéus 120, decimal 1, solicito direto a mesma descida, tem um bom curso. Está autorizado o início do pushback, remate pronto para o táxi. Decolado aos 1-2, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Gente, controle 208, obrigado, boa tarde, 097. Controle Salvador, boa tarde, voo no 097. Saída Arbor, marcando agora 1400 para o 360. Voo 097, contato radar na decolagem, desculpa ver saída Arbor, transição elétrica para o mês de voo 360. Sabezinho, é possível uma elefa da presente ou zero na caixa? Após 2007, está autorizado direto elefa. Gente, após 2000 elefa, gol 097, obrigado. Controle, coluna 094. Coluna 094, controle. Turista Proud, Pop Show. Gol 1094, que adereço na identificação. Redente. Mobilizou LS, 4166. Azul 4166, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, 4166. Confirmando que o senhor estocou o gol 1097. Afirma, gol 1097. 7, gol 1097, aguarde correlação com o centro MC. 1097. Controle Salvador, é o Bravo CRCA, já está visual com o campo, abandonando a linha do litoral. Vamos lá, CRCA, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, grato, Bravo CRCA. Torre Salvador, muito boa tarde, esse é o Papa Romeu, Bravo CRCA. Bravo CRCA, boa tarde, mantenha a proa, reporte ingressão na final 17. A questão do Bravo CRCA ser autorizado seria parte 3 apenas para desembarque, depois segue para Serra Índia com Índia. Gente, reparte através norte da torre, informamos a aeronave a 3 milhas na final da 1-0, reparte visual com a mesma. Paciente, vai reportar visual e vai reportar no seu através norte, o Bravo CRCA. Até o ponto de espera da pista na 0, via parte taxi Índia. Próximo ao ponto de espera, chame torre 118, decimal 95, QNH 1003, Mongol. 1003, para o ponto de espera, decimal 295, bota base. Torre, o Bravo CRCA, até visual para a nave nacional. Gente, Bravo CRCA, é parte através norte da torre. Vai reportar o Bravo CRCA. Presente, voa atrás do Sol Zop. Presente, voa Sol Zop, voa 097. Salvador, boa tarde, chamando a 3-4, tem reclamação para a patrização petrolina. Serranha 3-4, boa tarde, autorizado petrolina, via Upperview 10, nível 340. Saída Momo, Cogbo, Menin, decola da 10, curva esquerda. Transponder, correção, transponder 5154, controle 120, decimal 8. Solo 19, livre à direita, solo 121, decimal 1. 211, livrando à direita, 4166. Mostrando 10, boa tarde, 635, força na. 6355, ali mantenho no 0. A linha é igual, 10, 6355. Torre o Bravo CRCA, está seu através norte. Serra, autorizado para o PAT 3, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 0, no 3, é parte controlado. Vai passar no solo controlado, Bravo Serra, Serra. É, vou mandar. Azul 4166, escutou o solo? Boa tarde, azul 4166, liberou o solo. Patrona 66, boa tarde. Táxi lento via Alfa, eu tenho isso daquilo. Informe que um helicóptero agora está vindo para pouso no PAT 3. Visual que o helicóptero está ficando lento, informa que ficaria na pista que é logo próximo ao taxi box. Gente, graças pela informação, azul 4166. Após a foto, lá de direita, assim, tem bastante areia, por exemplo. Confirmando, na pista ou já na taxi box? Na pista, lado direito. Gente, graças. Serra. Gente, fala 21, frequência livre. Frequência livre, grato, bravo, Serra Serra. Chame a 355, aeronave que pousou, informou areia na pista próxima a Taxiway Fox. Gente, gente, livre decolado 1-0, vento 1-0-0 graus com 1-1-9, eu tinha entrado no 0 no 3. Quantidade de manter a posição, senhor, por um minuto? Gente, vamos iniciando. Vamos lá. Linha 20, cópia. A cópia agora, linha 20. Autorizado do Recife, nível 370. Decola na pista 1-0, curva esquerda, subida Pucajá, Maracaju, via Brasil 1-7. Transponder 5170, controle 120.8. Autorizado do Recife, nível 370. Decola na Pucajá, Maracaju, curva esquerda, para decolagem. Transponder 5170, controle 120.8. Aerovia Ampres, o número 7, ou o número 2 dela. O número 2 dela, o patrulhamento correto, repartiu para o que estiver em saneamento. Tá bom. Comprei o salvador. Já, já. É para Romulo Bravo, Serra Serra, boa tarde, plano Salvador 6. Afirmativo, cara, faz 18 minutos. Tem Salvador 6, decola do Fonte 3, rumo norte, atinhando o site. Aciona o transponder 0112, soltando a frequência da torre. Está autorizado, se a Ilha Bolívia vai levar do Pacífico Pro Norte, vai canal 0112, a frequência da torre 185, controle 128, e vai acionar, já falou, o 0112. Programa Serra Serra, confio o VB? Muito bom. Gente, em estacionamento. Já está acionado o Brasil Serra Serra. Está bom para a decolagem? Afirmativo. Gente, do Sério, torre 118, decimal 95, QNH 1013. 1895, vai chamar o braço para já. Solo 4166, tá estando na 3 Lima, cor do balizador. O Salvador, já passou o braço de RCA. Siga o braço de RCA. Está acelerado, foco no 43. Gente, decola para o norte. Aqui, aqui, o senhor. Vento 1-0-0 graus com 1-1-1, altímetro 1-0 no 3, é parte fora do solo. 1-3 vai repassar fora do solo, braço de arte. Tudo ao nave, pode transportar a nave. Então, a formação nem do seu modo alfa, nem do seu modo Charlie, Papa, Papa, Hotel, Serra Charlie, vai tentar para tráfego do Vitor e do Juliette. Está aproximadamente agora no através do farol da barra na proa da Ceasa. Poderia confirmar sua posição no momento, o Hotel Serra Charlie? Informação, Papa. Então, 3835. Boa tarde, autorizado com sim, via Aperzulu 1-0, Subage, Aperzulu 1-6, Cosmo, após direto, nível 360. Saída da El, Leda Motiva, decolada 1-0, curva direita. Transponder 5-1-6-1, controle Salvador 1-2-0, decimal 8-0. Aperzulu com nível 360. saída da Euleda Monte, com curva direita, Upper no zero por baixo, Upper Zoluno meia por fundo, depois direto, 161 no transponder, 208 controle, tanto pressão de 3.8. Então, se você se correr até a parte de onde você tiver questionamento. Controle, Chanel 6355, cruza 3700 da Euleda, boa tarde. Olá, Chanel 6355, contato radar na decolagem, super via saída da Transição Mótima, para o mesmo voo 360. Da Euleda Mótima para o 360, 6355. Controle, Salvador, esse é o contato do Bravo CACA, decolou do Pátio 3, continua na sua escuta. Palmeiras, meu Bravo, Serra, Serra, controle Salvador, mantém a condição de VF, entre 10, altímetro, 013, confirmado o destino LCA. LCA, é, já posso ir na para pouso, atenção para tráfego Vitor e Juliette, às 0, 1, 1, 1, 7, Pro da Seasa, na sua posição de 10 horas, 1, 1, 1, 1, 1. Está ciente o tráfego, porém não desenho, mas está ciente o tráfego, já. Autorizado, esse táxi. Controle, poderia confirmar a altitude do Bravo Serra Serra para o Índio Juliette? Bravo Serra Serra está aqui em 100, agora na sua posição de 12 horas 8 milhas na proa do LCA. Afirmativo. Acho que o Serra Chave também está mantendo o 500. Teste. Papapá, o Serra Chave seria como se informar quantas milhas de Salvador se encontra no momento? Serra, frequência livre, coordenação local. Frequência livre, muito grato, excelente para a chamada, o Bravo Serra Serra. Boa mãe. Boa tarde, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10 pela direita, subida da El, Leda Motiva, via PV 10 Taubaté. Transponder 5405, controle 120, destino 8. PV 050, ajuste a altimetro 013. O 10 Taubaté. O transponder 5405. O controle 120, destino 8. É, eu tô aqui, na minha navegação tem uma navegação diferente da via Taubaté. É, desse, por causa da restrição da pista lá em Guarulhos. Eu tô aqui via Piraí, aí direto com base, eu preciso 44, Bagual. Vamos fazer a concentro do 1169. pra nós fica melhor de Taubaté mesmo, tá bom? Sim. Aceita aí a rota via Upper Zulu 10, Taubaté. Obrigado. Mas vai poder estar foco com prova. Passando vai poder estar foco. Mantém a condição visual. Os corredores Caixa Prego, Vera Cruz. Retorno para o ingresso no corredor Interlagos, Alcântara, Salvador. 190 no 3, poderia confirmar o PV. Estação de código transponder 0146. 95 que legal, 0013, não vou. Ótimo, 0145, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Sierra Charlie, para fechar o seu transporte, stand-by, normal, AD. Aí ele vai receber informação nem do seu modo alfa, nem do seu modo chat. Essa era a final armada 17, Índia Júlia. Vitor Índia Juliette, livre pouso na 1-7, vento 1-0-0 graus com 1-9, altímetro 1-0 no 3. Com 1013, padrão, livre na 1-7, Índia Juliette. Papo, papo, peça retardo, controle. Autorizado, um sobrevoo pela Laura de Preto, na digital, mantendo 107, inclusive, programação com controle. Agora a coordenação com a torre, o Hotel Serra Charles. Agora tem a informação do seu modo alfa. O chamado é 355, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 1, 33, décima 1, 25. Eu fico no 3325, vamos na semana, né? 355. Papo, papo, Hotel Serra Charles, chama agora a torre 118, décima 1, 95. 1895, graças. Salve Salvador, papapá, hotel Sierra 10. Hotel Sierra Charlie, prossiga. Autorizado, certo, procedendo de Sierra November, Victor Romeu. Está na vertical aqui do Elisir, senhor. Autorizado em coordenação com a torre, sobrevoo em Lauro de Freitas, aqui em 10, em Brasília. Gente, a quantas milhas daqui? Hotel Sierra Charlie está a 7 milhas do aeródromo. Gente, vai permanecer nessa distância? Negativo, é cerca de 3 milhas e meia. Eu seguiri com a final da 1-0 e da 1-7. A gente na escuta permanente? E esse vai ficar na escuta permanente. Hotel Santa. Torre Fortaleza, boa tarde, 3835.0 pronto. 3835, linha decola da 1-0, vento 1-0 graus, com 1-0 na. Decola da 1-0, 3835, perdão. Oi, calma. Firmo. Fortaleza. Vitor Índia Juliette, Paulo 34, 2-0 do Backtrack, parte livre no pátio 4. Rumo 819, desceu via chegada ponto para 3.010. Altímetro 0013. Treinamento 314, vou chegar. Caixa Solitário, chame táxi. Autorizando, importará. Francisco 145, boa tarde. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da pistona 0, curva direita. Subida da El, linha da Irume. Via Uppers, Embraer 857 MUL. Transponder 5410. Controle 120, destino 8. Autorizado Galeão 360, decolou da 10. Primeiro curva direita, saída da El, linha da Irume. Controle Salvador, boa tarde, o TAM 3235. Contato radar na decolagem. Subversário da transição Motiva, para o nível de voo 360. Da El, Leda Motiva 360, TAM 3835. Salvador, Juliette Serra, boa tarde, Manuti. Autorizado, Salvador, Manuti, 1 no meu país. Decola da 1 no 7, curva direita via corredora Xé. Transponder 0, 1, 2, 5, controle 1, 2, 0, destino 8. Atendimento correto, sendo meu destaque de decolagem, torre 118, decimal 95, fechando 063, mão voo. Liga. Liga, chama para o táxi. Atacando o Eco Delta Fox. Quanto é o corredor após passagem do GoPoint 737-800? Está agora na sua posição de 10 horas, 9 milhas. Rumo sudoeste, passando 4 milhas para 3 e o pé vai ser 3. Por enquanto, mantém o corredor. 3190, boa tarde. Controle Salvador, sendo identificação de pé via chegada Mai para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 013. Azul 2718, está autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 013. Controle 3835, solicita a prova de Mótima. Aguarda a informação com o centro de recife, está 3835. Obrigado, aguardando. 2, Renato, autorizado. Aguarda, está 3190. Boa noite, Renato, está autorizado, Ilex. Boa noite, 19, terça até 2500 pés, tráfego 2 horas, 2 milhas, rumo nordeste, mantendo 1500 pés, Papa Alfa 31. Desça até 2500 pés. Está voando na altura de 2, mas descendo para 2500. É o braço da esquerda. Fala 3835, fala 3835, da presença do quadrado full base. Direto full base. Está então, 3835, obrigado. Fala 3190, autorizado, está presente o quadrado ITAP. Pode interceptar o localizador? 1819 está autorizado, então, procedimento LF com substituição 0, desce para 2 ou 3, no ponto estabilizado. Reportará estabilizado, 1819 autorizado, ele é 7 bem. 100, controle Salvador, sendo identificação. Comandor, o 620, para pushback e acionamento. 1-620, pode ficar pegado para o push.